consultou ao Senhor. Subirei, ó Pai, a Ti. A voz de Deus tão clara para Hebron vem me seguir. As suas mulheres com ele e a família, um só coração. Em Hebron, uma cidade onde ele uniu a nação. Ó Senhor, Tu és meu rei, rei de Hebron, meu louvor. Teu povo busca Tua face com esperança e fervor. Benditos os que Te servem, fidelidade em nosso andar. Levanta-nos, ó Rei amado, em Ti vamos triunfar. Os homens de Judá chegaram para ungir a Davi. No lamento pela queda de Saul, que partiu ao fim. Mas os de Jabes, de Gileade, honraram